aprendi a te esquecer. Agora viu que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz nada valeu. Agora vou fazer pra quem se importa a porta aqui. Você deixou, ela chegou metendo o pé. Sabe como é? Acho que não, né? Aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, ela não vive te pra chamar de amor. Você tá aí. Aí a diferença de menina pra mulher.